Táxi Rio Azul 4959, tem 72 a bordo, 4 e 10 de autonomia, alterna Salvador. Azul 4959, sigo companhia à frente, chame no ponto de espera para fazer o 1016. 1016, segue a nave da companhia e ponto de espera, reportar a ponta Azul 4959. Táxi Azul 5001, POB 120, autonomia de 4 horas e 10, alterna, Serra Bravo, Serra Romeu. 5001, chame do ponto de espera pronto, ajuste 1016. Chame do ponto de espera pronto, Azul. Do 500. 500, autorizado a linhar e decolar. Pistão no 0, vento no 40 graus 079. Exato, 500. Autorizado Guarulhos 340, decolada pista 1-0, saída Sanvo 1 na transição Montima, interceptando informes Luno Zero e segue. Controle 120.8, transponda 5424. Aprovado para o 5974 da Rio, Guarulhos no 340, decolada 1-0, Sanvo 1 no Motiva, perdido Luno 0. 208 ao controle, 5424, transponda 5974 da Rio. Ativo 5974, sem parar para o pushback, acionamento. Ponto de espera pronto, Azul 4959. 4959, autorizado a alinhar. Decolar pista no 0, vento no 40 graus, meia dúzia de graus. Alinha decola no 0, Azul 4959. Decolou aos 3-0, chame no 208, boa viagem. 208, Azul 5001. Salvador, boa noite, o Rio 5972 com informação Alfa. Azul 5001, contato radar, suba via saída São Bruno, para o nível de voo 260. 260, não poderia voar Mótima? Após 2000 pés, voe direto Lida. Então agora, grato Azul 5001. Controle, foi Pago Sango Motiva, Leda. Fica antes de Motiva. PC da saída é Sango Ono. PC da saída, voa Sango após Leda e após Motiva. É, não, aqui foi autorizado. Decola da ONU zero, curva direita, Sango Ono, Motiva direto. Leda, grato azul. Bom, só para informação, se a segunda carta CID, Sango Uno, perfeito é esse, ele vai até Sango e após morte, após Leda e após as transições. Não, ciente, é que na hora da autorização ele falou Sango direto Motiva. Mas obrigado. Perfeito. 4, pushback, acionamento, parte 3. Brasil 2774. Firma, 2774. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 2774. Do 4959, decolou 32, chame no 208, boa viagem. Confirme para o 4959. Voo 208, bom voo. 208, boa noite. 23, desça para 2 mil pés, que é negar 1096. Autorizado ILS XR, reporte localizador. Nível ILS, 16, voo 125. Controle, boa noite, azul 4959. Azul 4959, contato radar, suba via saída Coral no Bravo para nível 1940. Via Coral no Bravo para 1940, azul 4959. Estão no zero, saída Sanvo 1, transição Dóquilo. Após o Lu 44, ponto seguro, Amper November 857, conforme rota do plano de voo. Controle 120.8, transponda 5416. Autorizado Galeão 360, é horrível. Decola no zero, Sanvo 1, Dóquilo, transição. Após o Lu 44, porto seguro, Amper November 857. Controle de saída 120.8, transponder 5496, o Rio 5972, está no pátio 3, pushback acionamento. Correto, 5972, coordena com a equipe de solo, está pronto para iniciar imediato, push. Confirmo. Chame táxi, autorizado. Autorizado, pushback acionamento, Rio 5972. Bom, agora muito bom dia, Portugal, muito boa noite, Portugal 024F. 024, expect Momo departure. Puka, Puka, and standby to copy. Expecting Puka, standby for copy, Ciclera, 0024. China 6224, autorizado a decolar, pista 10, evento 15062, demais. Autorizado a decolar de 10, China 1134, informação Alfa. 1134 para Maceió, prepare a Puka e aguarde chamada. gente aguardando a fluxa, aguardando a autorização. Bom, 1-1 no telefone. Salvador 5974 da Rio, parte 3, 6 Lima, puxa acionamento. 5974, aguarde. Puxa para o 190-6234, leve dizer esquerdo. Mandou azul 2774 com 67 a bordo, 3h40, alterna Vitória para táxi. 745727 da Rio, chame na ponta de espera pronta, ajuste 1016. Vai seguir o 727 da Rio, ponta de espera, chama na ponta 1016, 2774. Contato radar, autorizado chegada ao Bomé de 1, chame no ponto ideal de descida, NH 10 no meio. Afirmativo, já iniciou a descida, autorizado pelo centro, plano 50, para prosseguir na descida e, se possível, senhor, Itap. Autorizado, Itap, desça e mantenha o nível de voo 050. 050, Itap, passageiro 2224. Azul 5001, voe direto Motiva e chame centro Recife, frequência 128.35, altera 125.1. 2835251, voando Motivo, agrado azul 5001. Estabilizado, igual 723. Colo 723, complete final ILS, chame a torre no 8.95. 295, né? O Xanem 624, voe direto Conde da presente. Direto Conde, né? 224. Chanamento. Espera, aguarde. Aguardo, obrigado. Seria Jamo 6224? Não, seria Conde. Tá esconde Aracaju. Ok, Conde Aracaju. Mandou o gol 723, final da 1-0. Gol no 723, vento 1-4-0 graus, 5-9, pouso autorizado, pista 1-0. Teve pouso 1-0, gol 723. Federal 9973, nível sonoração do táxi. Livre chamada para o táxi, Federal 9973, obrigado. Galera, forte, qual o seu quadro? Ready. Então, 024, you're free to start up, send my copy, call me ready to taxi. Okay, so start, send me and push, send me back over to copy, and I call for taxi at 412, this is for Soria. Yeah. Correio 5972, está no ponto de espera, pistão 0. Correio 5972. 37 da Gol, ponta final, após autorizado, né, manter. Posso passar vindo 37 da Gol na final, ali mantém, pistão no 0, Rio 5972. O Salvador, você pode informar para o 5974, qual a sequência dele para pushback acionamento? Para ele é o sinal? Autorizado, 160. Gol 1934, solicita pushback acionamento na guarda da cópia. Gol 1934, portão 2, aguarde. Gente, aguardando, portão 2, gol 1934. Gol 1934, autorizado Maceió, nível 350, via peso 1710, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, 5430, transponder, controle 120, décimo 8. Gente, autorizado Maceió, nível 350, saída Fuca, Caju, aperzulou 197, curva à esquerda, 5430, transponder, controle 1208, gol 1134. 1134, agora livre sonar, pushback, chama o táxi. Livre, pushback, acionamento, porta da tarde, gol 1134. 12. Azul 4959. Táxi Alfa, chame a Juliette. Direita, Foxtrot, Alfa, chama a Juliette. 1735. Aerotaxi 09973, 02, 4 horas e 35, Guarulhos. Será autorizado até o ponto de espera? Corrijo. Autorizado até a saída do bate 3, observe 37 da Gol, siga como número 2, ponto de espera, chame, mantenha a frequência e chame pronto. Altímetro 90 no meio. Gente, autorizado até a saída do bate 3, vai seguir o 37 da Gol, está iniciando o pushback. Pós, chama pronto no ponto de espera, central. Rio 5972, decolagem autorizada 1-0, vento 1-4-0 graus, 0-6-2 a nós. Livre decolagem 1-0, Rio 5972. Azul 2774, tá pronto? Na, pronto. Após a passagem do Rio, autorizada ali, mantém 1-0, Azul 2774. Ali mantém após a passagem Azul 2-7. Rio 5974, livre acionado, parte 3, chame táxi. Vai chamar, 5974. Aeroporto Gal 024, ready to copy. Clear from Salvador to Lima, Papa Tango, flight level 370 by flight plan route, departure runway 10, left turn after departure Puka, and depart transition. Score code 5432, Salvador departure 120-18. Gal 024, clear from Salvador to Lisboa, via runway 10, Puka departure, after departure runway 10, left and out, flight level 370, on the scorecard 5432, and departure frequency 120, this my way, Gal 024. That's correct, come ready to taxi. Muito obrigado, até já. Rio 597244, chama o controle Salvador 20, this my way, 208, obrigado, 5972. A saída do parte 3 de visual com a aeronave da Gol, Sideral. Sente. Solicita direto, Lenda. 5972, contato radar, autorizado, direto Lenda, suba para nível 360. Direto Lenda, 360, Rio 5972, obrigado. Controle Salvador, voo no 354, boa noite, sente salvo. Bono 354, boa noite, desse mantém 050, chegada Bomed 1, CNH 10 no meio. 7 para o 050, Bomed 1, o ajuste 1016. Bono 354, vou direto em SAP. Está presente em SAP, 354. Gostaria do 2224, desse para 2, meu pés, CNH 10 no meio, reporte localizador. 2000, 10 no meio, lock, passarela 2224. Passarinho 2224, autorizado sinal ILS aqui. Autorizado X-Way, passarinho 2224. 1733, corrigindo, autorizado Juliette, portão 3. Juliette 3, 723. Salvador, Portugal 024, request X. Portugal 024, taxi approved to gate 06AB, call me ready to continue. Taxi approved, gate 06 também, Portugal 024. Salvador, gol 1134 para o táxi 77 a bordo, 2 horas e 35 alterna Salvador. Gol 1134, autorizado táxi à direita, quando pronto, alinha e mantendo 1-0. Táxi à direita, quando pronto, autorizado alinha e mantendo 1-0. Gol 1134. Gol 2774, decora 246, chame controle de Salvador. 120, décimo 8 no voo. 308, grato. Sideral, pode prosseguir no táxi. Chame, Sideral. Chame pronto, ponto de espera. O time do Zé Noia. Ponto de espera, Sideral, 9973. Olê, Salvador, boa noite, 2774 Azul. Sul 2774, contato radar na decolagem, sul fora nível 160, gira coral. Ou no 60, coral 2774. Sinal 0, sul fora, broken abim, position number 6. Portugal 024, now prove that you holding point 10. Call me ready for a takeoff. Holding point runway 10, Portugal 024, call me back when ready for departure. Tô no 134, autorizado a linha decolar 10, vento no 50 graus, 07 nós. Autorizado a linha de decolar 10, gol 1134. Para o táxi 5974, 3 a bordo, 13:35, alterno galeão. E 5974, observe tráfego da Portugal à esquerda, siga como número 3 agora, chame pronto ponto de espera, time do 0 no 6. Número 3 chamará no ponto de espera, 5974. Ponto de espera, pronto, Sideral 9973. Aliás, manter, Sideral, com as passagens do 37 da boa enrolagem. Ali mantém, Sideral. Decolar 249, chame controle 208, bom voo. 208, cadastro, gol 1134. Controle gol 1134, Puca, Caju, na sua escuta. 1134, contato radar, suba nível 350, saída Puca. 350, Puca, gol 1134. E o 5972, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterno 25, decimal 1. 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1, no Rio 5972. Grau 9973, decolagem autorizado no 0, 140 graus, 062 a nós. Iniciando, Federal. Gente, passaria 2224, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. 10895, quanto trabalho, senhor? Boa. O 1354, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 16, livre elétrico, reporte estabilizado. 2 mil pés, 16, reporte estabilizado, vou no 354. Federal 9973, decolado 251, chame controle Salvador 208, no voo. 208, obrigado, boa noite. Desça para o nível 050, ajuste no 016, direto da. 050, direto estado, 3600. Controle de Salvador, cordial, boa noite, no Sideral 9973. Sideral 9973, contato radar, suba nível 360. Saída Arbor, confirma. Salvo, poderia voar Leda da presente? Gente, vou em Leda. Obrigado, Leda, voando Sideral na Salvo, ONU. Está agora 7 milhas para o através de Coral. Tenha o serviço radar terminado, submantenha nível 160 e chame Ilhéus 120 decimal 1. Chame Ilhéus agora 201, azul 4959, novamente. Boa. Azul 2774, voe Raíra da presente, 2774. Raíra 2774. Sideral 9973, condições de voar Leda da presente? Está voando Leda, Sideral 9973, está na proa 206. Certo. Posição de 1 hora 14 milhas rumo sudoeste, cruzando o nível 080 para o 160, Alfa Tango 72. Ciente, Sideral 9973. Passaria 2224, pouso autorizado, pistola 0, vento no 50 graus, 05 nós. Nível pouso 10, passaria 2224. 5 decimal 45, alterno 26 decimal 85. 2545, alterna 2685, 1134. Born at 5-4, contact Salvador Departure 120.8, have a nice flight, sir. 208 Airport, Salvador Departure, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Airport, Salvador Departure, Google Departure, cross now 1007. Portugal 024, radar contact at departure, climb to flight level 370, book a departure. Book a departure, continue climb flight level 370, air Portugal 024. Salvador, Xané 6212, entrando. Xané 6212, deixa o controle de Salvador, adicione identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 096, direto para o Itap. 050, Xané 6212. Então 3600, desça para 2000 pés, livre das restrições de altitude em Itap. Ajuste em Salvador, 10196, livre elétrica, pode estabilizar. Descendo direto para 2016, está autorizado ILS, TAM 3600. Cliente, autorizado, livre à direita, parte o Alfa Kilo da Rio. Quarta linha, decola 0, 150 graus, 05 graus. Me decola, 5974 ali. 9973, chame Centro Recife. 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 251, sideral 9973. Ô, 1354, estabilizando o ILS. Gente, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. 1895, uma boa noite. Boa. Oi, Salvador, gol no 354, boa noite. 2 milhas e meia pro Interterra. Gol no 354, o time do 1-0, 1-6. Pouso autorizado, 1-0, 1-6, 0 graus, 0-5 nós. Gente, está autorizado o pouso, gol no 354. Confirme a posição para o Macarese 2224, senhor. O Ricardo foi a 2 Lima, caso corrijo. Passaria 2224. Agora foi mudado aqui. Se o senhor continue táxi à frente, ingresse no pátio 1 na posição 12, 12 remota. Pátio 1, posição 12 remota. Certo. Rio 5974. Decolado ao 58, chama controle 1208, meu voo. 208, obrigado. Controle aí, 5974, decola lá. Já é o Monte Mano. Rio 5974, contato radar, subiu a nível 340, direto em Leda. 340, direto a posição Let's go 024, fly heading Zipar interception. Alex Zipar, airport 024, obrigado. Uno 354 no solo 01, Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 04, boa noite. Trot, Alfa, Juliette, para o 04, boa, boa no 34. Portugal 024 from traffic. 11 o'clock, 27 nautical miles, southwestbound, maintaining flight level 200, Alpha Tango 72. Via the traffic, Air Portugal 024. Again. Portugal 024, contact Recife Center, frequency 125.45, backup 126.85. Recife 12545, backup 126.85, Air Portugal 024, boa noite. 3600, estabilizado. Cliente da 3600, complete aproximação, chame torre no 8.95. 895, obrigado. Chilema 212 dias, para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, livre LS, suporte estabilizado. 2 mil, pode parar no 0 no 6, né? Torre Salvador, TAM 3600, estabilizado 11.00. Dispara a posição coral, correção, através da posição coral, serviço radar terminado. Chame Ilhéus, 120, decimal 1. Ilhéus, 1201, obrigado, boa noite. Do 2713, retorno de desvios? Negativo, 2703 está autorizado para o direto de Ponfe. Jet reporte para descida. Voltará para descida, 2703. 5974, chame Centro Recife, em 128.35, alterna, 125.1. 2831, perdão, vencido na 754. Pan 3600, solo 08, táxi à direita, Fox Alpha Juliette 05. Fox Alpha Juliette 05. Salvador, azul 2713, ideal de descida. Gente, desça para 4.000 pés, ajuste 1016. 4.000 autorizado, 2713. GLS, Xené 6212. Gente, Xené 6212, complete aproximação, Chantorre 18, decimal 95. 612, avistado pelo autorizador 0140 graus 059. Altímetro 0,96. 0,16, salida 6258, este é o controle de Salvador, chama identificação. Desce para 2000 pés, ajuste 1-0, no meio, Voituna. Para o ILS X-Ray, pista na 0. Identificado, 2000 pés, ajuste 1-0, 1 no meio, vai com a zona da presença, chamando 6258, vai com mais estabilidade. No solo aos 1-6, táxi autorizado via Alfa Juliette, ponto 7. Alfa Juliette, 7, graças. No 3, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, livre LS, aposto estabilizado. Livre LS, 2000 pés, azul 27 no 3, chamará estabilizado. 2228, conquista autorizado no 80, via rota do plano, 1-0, primeira curva direita, arbor 1, transição elétrica, 5437, transponder, controle 208. 1-0, decola, está autorizado para conquista, direita aposta. Arboruno, Eletro, 5437, 208. Correto, pronto, posição 12. Chamada. controle, boa noite, passaria do 2222, informação alta. Passaria 2222, este é o controle Salvador, essa é a identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 06, voe Duna. Positivo, 2000, Duna, 2222. Salvador, o 2713 passou Duna, está estabilizado no localizador. O 2713 compete aproximação, chama torre no 98 decimal 95. O 98 95, grato. Torre azul 2713 estabilizado. Azul 2713 avistado, pouso autorizado na 0, vento no 40 graus, 0629. Pouso autorizado, o azul 2713. Azul 2713 na escuta? Na escuta, 2713. Pouso autorizado, pista no 0, 950 graus, 0629. Autorizado o pouso, 2713.